O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um padre do município de Divino, na Zona da Mata, pela retirada do piso hidráulico da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. Além do padre, a Paróquia Divino Espírito Santo e a Mitra Diocesana de Caratinga terão que pagar R$ 34 mil por danos morais coletivos. Para reparar o dano, eles terão que contratar em até 90 dias projeto de restauração do piso. O TJMG foi acionado pelo Ministério Público de Minas Gerais após a Justiça de Primeira Instância ter negado a punição aos envolvidos no caso, que ocorreu em 21 de fevereiro de 2011, pouco mais de um mês após o padre ter sido comunicado sobre a aprovação do tombamento provisório da igreja. Para os promotores de justiça responsáveis pela ação civil pública, o templo, além do tombamento, era protegido por meio de inventário, o que, de acordo com a Constituição Federal, é um instrumento de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.